Gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu tô muito feliz porque eu bati os 100 mil inscritos. Nossa, eu tô muito feliz, muito grato a Deus por isso e a vocês também, porque vocês têm se inscrito, mandado pros amigos, pros familiares, têm sempre me ajudado aí desde o começo desse canal. Deus abençoe a todos vocês. Tô muito grato, muito, muito, muito feliz. Deus abençoe a todos vocês. E já se inscreve nesse canal, você que está assistindo esse canal pela primeira vez, se inscreve, dá aquele like bonito, maravilhoso e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um beijo e obrigado, gente. Deus abençoe. Ele é Deus, se a porta abrir.